Salvador, bom dia, Azul 273, forma São Golfo. Próxima cópia, Vitória da Conquista, 1200. Azul 2783. Tá autorizado, Vitória da Conquista. O nível 200, seguir rota do plano. Decolagem da 1-0, saída água após a Lefa, controle 1208 e o transponder 5465. Azul 2783, autorizado a Vitória da Conquista, nível 200, via rota do plano, decola da pista 1-0, saída Arbor com Elefa, do controle 120, decimal 8, transponder 5465, Azul 2783. Correto, Azul 2783, chame e puxe para o estacionamento. 2783, obrigado. Geral 9970, autorização Teresina. Geral 9970, aguarde um minutinho, cópia. A saída é Momo, tração Nenim. Quatro, aguarde cópia segunda, saída turca, caiu. Geral 9970, cópia. Nossa cópia. Autorizado Teresina, 340, nível. E a Upper 120, decola da 1-0. Saída Momo, tração Nenim, controle 1208, transponder 5453. 340 autorizado, 1-0, 1-0, Momo Nenim, 1208, 4-3. Geral 9970. Correto, Geral 9970, chame o pushback acionamento. Azul 2704, cópia. Autorizado Recife 350, nível. Via Pesolu 17, decola da 1-0, saída Cuca, tração Caju, controle 1208. E o transponder 5470. Correto, Azul 2704, chama o pushback acionamento. solo. November Oscar Whiskey, aguarde um instante, cópia. Qual o seu topo vai sobrevoar? Aguarde um minuto, cópia. Passamento 2-2-3, passamento. Salvador, bom dia, Golo 7-5-9-0-4, para apoio, treinamento. Passaré 2-2-2-3, está autorizado o pushback de acionamento, chantax. O gol no 759 autorizado o push, chantax. Vamos lá para o tarde, gol no 759. Salvador e Algum 1649, autorização para posto seguro, tá? Seguro 649 está autorizado, posto seguro, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda e após direto, posto seguro, controle 1208, transponder 5472. Autorizado para posto seguro, nível 360, rota com o saída da Elveda, posto seguro. Controle 208, transponder 5472, gol no 649. Correto, gol no 649, chame pushback acionamento. Chamar pushback acionamento, gol no 649. Salvador, Golo 759, para o Pax, 149 a bordo, 4 horas e 10, Campinas, com motor ativo. 7, o Golo 759, autorizado, Pax, direita, ponte para dar 018-9514. Direita, ponte para dar 018-9514, Golo 759, bom dia, bom próximo. Bonete. Pax, passarendo com 5-5, 6-30, para passar valendo. Passarendo, 2-2-3. Taxi pelo pátio, Índia, ponto esfera da 1-0, 1895, uma boa viagem. Passado 65 milhas nordeste de Salvador, sul de Salvador terminado, chama o controle Aracaju, na frequência 120.3. Estamos em contato aqui com a IS para saber porque que sua notificação ainda não chegou aqui no sistema. Aguarde mais um instante. Ed. Salvador, bom dia, Golo 759.090. Bom dia, Golo 759, Alinda, cola da 10, vento no 60 graus, cola 2, nós. Alinda, cola da 10, Golo 759. Bom dia, passarelo 2223, ponto de espera, 1-0-2, pronto. Bom dia, passarelo 2223, rapaz, início da corrida aeronave à frente, ele mantém 1-0. Após o gol, 1-0-2-2-3. 975, chame táxi. Semana para o táxi, 975. Decolagem, voo para 792. 092, isso para 2010, o ajuste 098, autorizado e elétrico sem reporte estabilizado. 2000, você pode estar estabilizado na 092. Sol Salvador, azul 783, vectana. Azul 2783, vectana. Vectana. Autorizado, chame para o táxi. Fica atento à aeronave da Rio 1.727, que já iniciou aqui na posição 7. Já tem que ficar atento, eu sou autorizado. Estacionamento, chame para o táxi 273. São Romeu, novembro, Oscar Luiz, cópia. Bom dia. Bruna 759, bom dia, conta para 10, uma TG 360, via Cedadael. 360 via Dael, Gol 1759, quando possível, Dael, por gentileza. Gol 1759, após isso, 7 mil Leda. Após 2 mil Leda, Gol 1759, obrigado. Está com 2 horas e 56 minutos, 3 na porta da alteração, Gonçalo, pronto para o táxi. November Oscar Luiz, correto, chame a torre para o acionamento. Principal e Índia, Pátio Espera da 1-0-3-8-9-5, Rio 5975. E táxi Pátio Índia, Pátio Espera, chama 1-3-8-9-5, Rio 5975. Fiz a bordo, livre acionamento, chama para o táxi. controle, bom dia, passarelo 2223, decolado, perfil Arbor. Passarelo 2223, contato radar, cima TG 180, via CW. Ok, 180, via 2223. Aliás, mantenha no zero, Rio 5975. Corre, Salvador Gol no 649 para o professor. Autorizado, Chantax, Gol no 649. Chantax, Gol no 649. Decolar, dá um no 0, ventando 70 graus com o nono na. Iniciando, Rio 5975. QAB 18, autonomia de 3 horas e 20, terra na Monte Claro. P783, livre táxi em frente, via pátio principal, Índia, pátio central, dá um no 0, 1895. Autorizado táxi em frente, via parte principal, Índia, com a espera da 1-0, torre 1895, azul 2783. Obrigado, bom dia. 2-2-2-3, fui Alefa. Ok, direto Alefa, 2-2-2-3. Para informar que não cumpre o gradiente da subida. 37, queremos informar o controle de 2783. Obrigado. Quilômetro 108, livre táxi, chama para ingresso no 17. Plano 75, decolado 242, chama controle 120, decimal 8, com voo. Chama 208, obrigado. 5973, é autorizado, se estiver de acionamento, Chantax. 50 via Sede Momo. 350 via Momo, 5975. 5979, chama o 359, eu tenho a 1251, alternativa 33, decimal 9. 351-3395, 1759, bom dia. Acertado visual, gol no 092, passou a terra. Gol no 092, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, com 1-2-9, altímetro no 0-8. Livre pouso, gol no 092, 1-0. Acertado, gol no 649, está com 1-1, com a porta com 1-9, que eu estou no fim, alterna a porta. Pegou no 649, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1-0, 2895 a torre. Cheque livre pátio, livre táxi pátio, Índia no ponto. Guarda agora na curta final, ele mantém na 1-0, 2-7-3. Alfa Romeo, Hotel Juliette Serra. Prossiga. Hotel Juliette Serra. Aguarde um instante a cópia. É, a sua notificação ainda não chegou aqui pra gente. Qual seria o horário? Se 30 irem entrar em contato aqui com a IS. Aguarde só um minuto. Ano 092, Liuri Taxi e Alfa, chame na Juliette. Alfa, camarada na Juliette, com 092. Salvador, bom dia, gol no 649, eu posso espera no 649, faz início da corrida aeronave à frente ali, mantendo 0. E qual é o seu B? Livre táxi, 3.0, Rio 5923. Cinco, nove, sete, cinco, pode vada presente, frete. Tráfico luz, que livre ingresso, estamos 7, apartilhado e pronto. Decolado aos 47, um controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhor. 975, foi Abuco. Ok, da presente, Abuco, obrigado. Fica o isque ali em decolado no 7, vento 190 graus com 1 no nosso. Da Árvore. 2783, bom dia, contato radar, se você deixou 200 via Santa Árvore. 200 via Árvore, azul 273. Juliette, direto 05-0092. 2832, Vitória da Conquista. Geral, Vitória da Conquista, 2223, obrigado. Está autorizado então o voo local com sobrevoo em Jaguaribe a 1000 pés, a decolagem da Uni7, corredor Axé inicialmente, controle 1208, a torre 2895 e o transponder 0161, até o Júlio de Serra. Hotel Juliette Serra, o POB é 04. 05 agora. Se a chama a torre 1895 para acionar, o valor. Fazendo o gráfico que decolado aos 4 naves, chama o controle 120.8, bom voo. Juliette Serra, prossiga. Controle 120.8. Controle

Autoriza a Prodip 10 para o gol no 649. 649, Matheus, está guardando coordenação com o seu 35. Ciência, guarda o gol no 649. Decolado 52, chão controle 120, décima 8, bom gol. 1208, obrigado, bom dia. Alô 2704, bom dia ali, mantenha no zero. Salvador, bom dia, Rio 5903 decolou na Pucacaju. Rio 5903, bom dia, contato radar, firma TJ 330, via sai da Puca. Linha decola dono 0, vento 180 graus, como 29. Nós precisamos ter que solicitar que mantenha a saída. Sim, se manterá a saída. Alternativa 33, decimal 95. forte no ponto de espera. Agido 704, decola 255, controle 1202-8. Controle Salvador 208, azul 2704, bom dia. Bom dia, Salvador, é o azul 2704. Na saída Pucca, passando 1000 pés. Azul 2704, contato radar na decolagem, supervia saída Pucca para o visor 350. Via Pucca para o 350, azul 2704. Dona Alaska, isso não é um tráfego conhecido a reportar em frequência livre. Decolar 258, adiciona 0161, no recibo modo Charlie, adiciona 0161, transfere o controle no corredor Xano 20.8. Acionado 0161, controle 1208, Sierra. Hotel Juliette Sierra 1, número 3, corredor Axé, reporte iniciando sobrevoo em Jaguaribe. Seguirá 1000 pés pelo Axé, reportará iniciando sobrevoo em Jaguaribe, Sierra. Rio 5973, chame Recife, na frequência 12685, a terna 12545. 12685, alternando 2545, Rio 5973. Faça o 60, azul 2704. Certo. Ok. Azul 2704, apenas para informação, limite vertical do terminal nível 190, voz de transferência de comunicação. Seguinte, guardando. Azul 2704, chame o centro para o Recife, na frequência 12685, alterna 12545 da Azul. 2685, 2545, da Azul. Fechando a linha 312, acione identificação, após a bordo voo ITAP, desça para nível de voo 050, ajuste no 098. Sérgio, controle? Sérgio, Sérgio. Confio na intenção do Cedrevão, confissando minha voz agora, Ives? Cedrevão, conseguiu o gasoduto da Cedrevão, Sérgio, confio no tempo total de voo? Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Vou reportar tudo 0 milhas. Está em informação, até Juliette Serra, temos um tráfego, um papo 28 Alfa fazendo TGL em Veracruz. Vamos, Hotel Júlia Serra, agora 201 milhas afastado de Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência 12345 para autocoordenação. A 3259 aciona identificação desse avião, chegada ponte para 4000 pés, ajuste no 018. 4000 pés, 018. Nove um no 69 SM, identificação do ISCA para nível de voo 060, ajuste no 018, via chegada ponte. 796, prepare Conde e aguarde a cópia. Conde aguardando, 2760. Conde 3259, reduz a velocidade para 2409. Erdo está 3279. Xalé 6312, confirme a sua velocidade indicada? 2280, reduzindo para 2280. Tem condições de manter 2280 até o próximo turno? É o número 1 na aproximação. Abriu. Autorizado manter 280. Reporte caso necessário a redução de velocidade. Xalé 6312, voz Luna, desça para 2000 pés, ajuste no 08. Luna, 2000 pés, ajuste no 08. Rua 2199, sendo identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste no 08. Canal 63, vamos ver os controles. Consegue fazer algum desvio? Negativo, vai na proibidora. Gente, recebo que mantém a prova do marcador externo. Duna está à sua esquerda, proa 057. Ah, ok, ok. Então, permanece na proa do marcador ou Duna? Duna na proa de Duna. Obrigado. Ai, ai. Doeu. Gente, o Chanel 63 e 62 já pode estabilizar, está autorizado o LS. E não faremos hoje, né? 63 e 62. Via para 2.000 pés, ajuste no 08. 2.002, tá? 3.859. Two Niners, Clark has end, descend flight level 070, via Monoliver QNH 1018. 1018, descend to 7-0, está autorizado manter a presente velocidade? Reporte caso necessário a redução. Azul 91, 69, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. Azul 91, 69, copia o controle? 4.000 e 108, ajuste. Sete. Azul 279, autorizado, terra, grave, vilete, capaz, via Golf 677, nível 190, saída Conde, decola da pista 1-0, após a decolagem curva à esquerda, transponder 5515, controle 120, decimal 8. Azul 279, autorizado, João Pessoa, 190, decola da Conde, curva à esquerda, após Golf 677, 5515, transponder, controle 208. 2796, cotejamento correto, cima pronto, 43. Camará 4, 2, 7, 1095, prepare sair da árvore e aguarde a cópia. Sair da árvore, aguarde a cópia. Então, 3304, sendo identificação, dessa via chegada a e para o nível 060, ajuste no 018. Xanã 6312, complete a final, Xanã Torre 11895. Azul 9169, Azul Duna, da presente. Direto Duna, Azul 9169. Azul 9169, está missão indicada. 2509. Em condição de voltar até a próxima Duna? Sim, já número 3 na aproximação. Você pode estar autorizado em ele, essa que eu fiz, estamos 0, 2 para 2 mil pés, que pode estabilizar.